Levanta o seu punho cerrado. As maquiagem fortes esconde os hematoma na alma. Fumando calma, ela observa os faróis que vêm e vão. Vivem em vão, os que vêm não te deem som. Se necessário, homem de bem fujão. Que não aguentou ser solitário, a mesma grana que compra o sexo, mata o amor. Traz a felicidade, também chama o rancor. A madruga testemunha, vermelho sangue na unha. Sem nome, várias alcunhas, na bolsa de punho. Garota propaganda, cidade fria e seus caminhos. 1 milhão de seres sozinho. Sonha como se não vivesse, vive se perguntando por que que não morre. Mistura lágrima e suor no corre. Conta dinheiro no banco do passageiro e só. Que vira leite pro filho, 15 gramas de pó. Foda-se se é erro, quem fez o feto? Jesus. Eles agradeceram como pregando ele numa cruz. Contando as horas com casaco de visão. No olho a conta combinando com batom. Atenta nas buzinas, lava pelo som. Escrevendo a sua história com neon. Contando as horas com casaco de visão. No olho a conta combinando com batom. Atenta nas buzinas, lava pelo som. Escrevendo a sua história com neon. Piscando o mor. Às vezes falha, autodidata, aprimora o estilo enquanto trabalha e se flagra, chorando em frente ao espelho. Bola mais um, acende, puxa, disfarça o olho vermelho e volta. Seu novo amor tá de partida. Ele espera acabar a noite, ela espera acabar a vida. Cada cigarro leva um ano de sofrimento. Ela manda o maço de novo, tá pronta pro arrebento. Rico os travecos no peão, no vulgo que a rua deu. Entra no carro se lembrando das amigas que morreu. Sampa, pra quem vê de fora é uma beleza. Mas a única coisa que todos têm aqui é certeza. Seu pai só reclamava enquanto trampava, ela dormia. Isso não deixava a vida nos conforme. Pra se redimir, ela vaga toda madruga aí, fazendo um dia como pode enquanto ele dorme. Contando as horas com casaco de visão. No olho a conta combinando com batom. Atenta nas buzinas, lava pelo som. Escrevendo a sua história com neon. Contando as horas com casaco de visão. No olho a conta combinando com batom. Atenta nas buzinas, lava pelo som. Escrevendo a sua história com neon. Sou a ausência do amor. Com a presença do dinheiro. Com a presença do dinheiro. Sou a ausência do amor. Sou a ausência do amor. Com a presença do dinheiro. Com a presença do dinheiro. Sou a ausência do amor. A ausência do amor. Com a presença do dinheiro.